Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar sobre a franquia Predadora. Já tô aqui com o Ivaldo. Hoje, na sessão da tarde, um tira da pesada terá que enfrentar um perigo de outro mundo. Não perca, Predador 2, a caçada continua. Hoje eu tô aqui com o Everton. E se ele sangra, podemos matá-lo. Hoje eu tô aqui com o Anderson. E o Schwarzenegger já fazia tratamento com lama e argila muito antes das blogueirinhas do Instagram. E hoje eu tô aqui com o Sanderson. Pois é, eu me senti uma presa dentro daquele cinema. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Dillon! Seu sem vergonha. O que foi? A CIA resolveu armar você com lápis e borracha? Hã? Começando mais um podcast Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos fazer mais uma franquia, e dessa vez a franquia escolhida, aproveitando o lançamento do seu novo filme, é a franquia Predador. A gente tem alguns filmes, na verdade a gente já fez até a franquia do seu adversário criado no cinema, né? Obviamente foi criada essa franquia do Alien, a gente fez a podcast 16, franquia Alien, vai estar no link. Então, aproveitando o lançamento do novo Predador, a gente vai falar da franquia dos seus 4 filmes, incluindo o novo filme, sem spoilers, obviamente. Mas antes da gente começar, já que não são tantos filmes assim a franquia do Predador, o que vocês conhecem do alienígena Predador, características dele, habilidades, em frente, dê uma noção de como ele é pra depois falar dos filmes. O que é apresentado nos filmes, né, e também a gente buscando algumas informações básicas, a gente pega coisas interessantes sobre essa raça alienígena, né, falando aqui rapidamente, uma raça também chamada de Yautja, e pelo que é apresentado, né, pelo que a gente conhece, talvez um dos pontos mais fortes dessa raça, é que eles são focados em caça, e eles se baseiam muito num código de honra, que faz com que eles viajem aí pelo universo, pela galáxia que seja, buscando outras raças ou criaturas que apresentem, sei lá, algum tipo de inteligência, ou pelo menos algum tipo de perigo que eles possam, tipo, olhar e falar, pô, beleza, isso aqui é uma boa caça, uma caça valiosa. Algum tipo de desafio, né? Algum tipo de desafio, exato. Eles vão, enfrentam e coletam seus troféus, né, no caso, que também é uma coisa marcante da franquia. Isso, aparentemente, leva eles a obter algum tipo de status entre a raça deles, né? Podendo, enfim, crescer lá dentro da raça deles e se tornar mais importantes, enfim, por aí vai. Tem várias divisões, né? Eu nem sabia disso. Eu fui pescar agora precisando, tem várias divisões de tipos de predadores e de... Uhum. Como se fosse uma casta mesmo, né? Você vai subindo de posição ali. Sim, sim. Tem toda uma hierarquia, os mais fortes, os, sei lá, mais fracos, os líderes, os comandantes, o caralho, a quatro. É legal que essa questão do código de honra que eu mencionei agora, ela é bem apresentada no filme em alguns pontos, né, alguns aspectos, e uma coisa que a gente vê nos filmes mesmo que é interessante, é que eles, por mais que eles veem no, um dos inimigos dele, por sinal, das caças preferidas é a raça humana, tá, que é o que a gente vê nos filmes, e também tem a questão do... Porque isso é porque eles julgam que a raça humana é inteligente e sagaz. Isso, exatamente. E tem os xenomorfos, enfim, e por mais que eles vêm pra caçar, né, é legal que a gente nota que eles não matam pessoas desarmadas ou que não apresentam nenhum tipo de ameaça pra eles. Eles não matam pessoas doentes, eles evitam. É como se fosse uma caça que não compensa. Tá doente é morrer de qualquer jeito. Então, pra eles não tem valor. Sei lá, mulher grávida, criança, coisa do tipo assim, eles evitam entrar em conflito. Eles vão caçar realmente, como o Ayrton falou, alguém que traga algum tipo de ameaça, que eles possam realmente usar como um troféu. Se não é esse caso, eles não lutam, não entram em conflito. Outra coisa que eu acho interessante, que a gente vê bastante nos filmes, é que eles, se forem derrotados, eles têm o código de honra, que é o seguinte: foram derrotados em conflito, eles se suicidam, no caso, né, que a gente vê isso no primeiro filme, na tentativa no segundo filme também. Eu não acho bem um código de honra, eu acho meio uns cuzão, tá ligado, fazer isso. Eu também acho, mas pelo que eu andei pesquisando, de fato é uma coisa que eles determinam como algo honrado, entendeu? Fui derrotado, então eu prefiro tirar minha vida, em vez de, tipo, até tentar fugir, né, ou retornar pro planeta deles. Isso é uma desonra pra eles, então foi derrotado, eles preferem tirar sua vida. Eu também acho coisa de cuzão, porque eles ativam uma bomba que destrói tudo que tá perto. certo. Mas, enfim, é o jeito deles. Bem, uma das muitas habilidades, né? Eles têm, sei lá, as habilidades clássicas que aparecem praticamente em todos os filmes é aquele sistema de camuflagem. Altamente tecnológicos também, né? Tem camuflagem, tem aquela arma que atira energia laser, o canhão do ombro, aquela lâmina que só pode ser de adamantium. Tem o bracelete, que é muito foda, que eles são em todos. Eu acho que, assim, como alienígenas, o que eles criaram com característica, com habilidade de combate, o Predador, com certeza, é um dos melhores, assim, do cinema. Exatamente. Pena que não foi muito aproveitado nos seus filmes, assim, não teve grandes filmes, mas aí a gente vai chegar lá. Mas tem muita coisa que você pode conhecer do Predador, além do cinema, mesmo porque não são tantos filmes, em outras mídias, né? Livro, história e quadrinhos, assim como a gente comentou no Alien, do Predador tem bastante coisa também, né? Jogos também, né? Isso que você falou é verdade, porque essa situação da raça, ela não é dita em nenhum dos filmes. Ela vem das HQs. Sim, sim. É, principalmente as ocorridas em 89, ali que você tem o primeiro crossover com Alien, e aí você tem todo o background da raça. E só pra resumir, vocês deram uma volta toda só pra falar que o Predador é uma versão bonita do Ronaldinho Gaúcho. Se eu falasse que o Ronaldinho tivesse. Se o Ronaldinho jogasse em 87, a época que saiu o primeiro filme, teria certeza que ele foi baseado literalmente no Ronaldinho. Cara, o Ronaldinho, como já se provou aí na internet, ele é um viajante do tempo e espaço, ele tá em todos os lugares. Eu não duvido que ele tenha sido uma retro-referência pra esse personagem. É, cara, eu vi outro dia um meme dele aparecendo no filme do Rock, então talvez ele tenha aparecido no Predador e a gente nem saiba. É, porque o filme do Rock é em 86, 76, e ele ali já tinha uns 12, 13 anos, ou seja, o filme do Predador já tava nos seus 20 anos. A conta fecha. O Ronaldinho tá virando uma lenda da internet de fato, né? Eu não tô nem acompanhando tantos memes dele, porque já passou do nível que eu consigo acompanhar. Mas enfim, foi uma boa referência, com certeza. O Anderson comentou das HQs, e além do Alien, nas HQs o Predador já fez crossovers com vários outros personagens conhecidos aí. Já lutou com Batman, Super-Homem, porra, já enfrentou Juiz Dredd, já lutou com uma galerinha aí bem variada já. Cara, agora que você comentou, eu acho que um dos melhores filmes do Batman é um curta feito direto pra internet ali em 2004, que é uma história do Batman contra o Predador. Tem pouco mais de 15 minutos de vídeo, saiu um pouco antes do Batman Begins, e é melhor até aparecer o Cavaleiro das Trevas do Nolan, né? De novo, tá lá o Predador lutando contra um personagem de outro universo, de outra editora. Nas HQs, o universo do Predador é muito amplo, cara, mais do que aquele que a gente vê nas telas. Antes da gente entrar nos filmes, alguém conseguiu, ou então alguém sabe a utilidade dos dreadlocks de fato? Eu não consegui achar isso. Eu acho que é mais... No, é a estética mesmo? Eles são o Rastafaris mesmo? Eu acho que é a estética da... É o sinal Wi-Fi, cara. Só isso. Antena de Wi-Fi. Não tem significado. É do character design mesmo. Do Stan Winston lá. É o cara que, quando ele fez baseado numa pintura de um cara lá. Uma pintura não, de um desenho de design de um personagem que um cara lá fez. Aí ele pegou meio a ideia, juntou a questão da mandíbula, que eles falam que foi tipo também uma conversa do James Cameron, tá ligado? Porque esse cara, esse Stan Winston, ele trabalhou no Terminator, né? Ele é indicação do Schwarzenegger, né? É bem lembrado pelo Everton que até nessa franquia que a gente acha que não tem nada a ver, tem o dedinho do James Cameron. É, pelo que eu tava dando uma olhada, o design original do Predador não era esse, né? Ele ia ser meio que um insectoide, uma coisa mais... É, meio careca, assim. É, parecido com uma formiga gigante, Só que aí eles receberam uma fantasia pra filmar e ficou uma bosta, né? Ficou um lixo. Aí falaram com a Fox, ó, para e volta porque vai dar bosta, cara. E fizeram outro design pro bagulho. Ainda bem, né? Isso que você comentou do design também se reflete no ator que ia fazer, né? Porque a princípio era o Van Damme que tava escalado pra fazer o papel. Ele chegou a fazer algumas cenas, mas ele tava tendo muito problema com calor e não tava conseguindo se adaptar direito ao figurino, etc. Acabaram trocando. Isso impactou um pouco na produção, porque a ideia original era que o Predador fosse um personagem ainda mais ágil, fosse bem um caçador mesmo, sabe? Mais rápido, mais veloz. Acabou não dando certo por causa de... Na real, ele desistiu porque não podia abrir espacate naquela fantasia. Também. Eu também acho, cara. Eu acho que foi muito melhor. É aqueles problemas que vêm, é os males que vêm para o bem, né? Ainda bem. Imagina o Predador abrindo espacate, meu Deus, não ia ser legal. Predador dando slow motion toda hora. É, dando slow motion, voadora na cara, enfim. Ia perder um pouquinho da essência do personagem. Mas não era do Zack Snyder, não ia ter slow motion. É verdade. É verdade. Nem ia ter pombas predadoras voando por aí. Mas é do Van Damme. Eu não sei se o Van Damme pode fazer filme que não tem slow motion no contrato, mas enfim. Pra você ver, um filme de predador, de uma raça alienígena, gladiadora, que vive pra guerra, o filme não é tão sombrio quanto os filmes do Zack Snyder, do Batman e do Superman. Pode. Tá virando uma tradição aqui. O Anderson consegue achar um contexto pra falar mal do Zack Snyder, não importa qual seja o podcast. Eu tô começando a perceber isso. Mamilos. É pessoal? É. Tá bem nítido que é. Mas enfim, vamos começar. Vamos começar a franquia. O primeiro filme, Predador, saiu em 1987. Ele é dirigido pelo John McTiernan. O roteiro é do Jim Thomas e do John Thomas. Provavelmente eles são irmãos. Eu vou deduzir. E se eles foram um casal? Olha o seu preconceito. Em 1987, eu acho que não. Ué, cara, existe afetividade desde sempre. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, mas não declarado então, assim em 1987. Você está sendo tendencioso e preconceituoso. Você está colocando palavras na minha boca. Eles estão colocando outras coisas nas próprias bocas, mas até aí... não ligue pra eles ouvindo. O filme é estrelado pelo Arnold Schwarzenegger e conta a história de um grupo de soldados especiais liderados pelo Major Dutch, que é o personagem Schwarzenegger, que são enviados pra uma floresta, pra uma selva na América Central pra resgatar um grupo. A missão deles é resgatar um grupo lá de estrangeiros e funcionários do governo que são mantidos refém por uns guerrilheiros. Supostamente, né? Supostamente, essa é a missão deles. Quando chegam lá, acabam encontrando outro tipo de adversidade, certo? E aí, o que vocês acham de Predador de 1987? O começo da franquia do alienígena no cinema. Ah, eu vou te falar, cara, é um filme importantíssimo, não só porque criou um novo personagem, uma nova franquia, um novo universo, mas pra mim é um sopro dentro daqueles filmes de ação que a gente tinha nos anos 80. Apesar de ainda ser um filme de ação, filme de brucutu, que no final acaba virando o exército de um homem só, mas ele foi importante ao abordar outras temáticas, onde a gente via um pouco mais da inteligência do personagem usar o cenário a seu favor, do que simplesmente ele tá armado até os dentes e atirar pra cima e pra baixo em quem aparecesse na frente. Bom, concordo plenamente com o Anderson. Pra mim, ele é o melhor filme da franquia disparado. E realmente é muito foda. Eu achei o filme muito bom. Por mais que também tenha essa questão de ser um filme de brucutu, mas ele tem acertos muito bons, sabe? Ele consegue trazer uma atmosfera de terror, de ameaça, de perigo, que eu acho muito foda, que os outros filmes não conseguem carregar isso. E, cara, pra mim é muito bem escrito. Essa questão do conflito mano a mano, sabe, usando armadilhas e o que você tem no caminho, eu achei foda pra caralho. O Arnold Schwarzenegger tava foda nesse filme. Pra mim é um dos melhores da franquia disparada, não tem nem como comparar. Eu acho que só completando aí o que o Walt falou, o ponto mais legal mesmo é o fato deles conseguirem ter mantido esse clima, né, suspense, mistério durante todo o filme, né, coisa que eles não conseguiram fazer no resto da franquia. E o fato deles, do cara conseguir sustentar uma tora de 2 toneladas com gravetinho é sensacional mesmo. Esse filme é uma ode aos musculosos brucutus, porque naquela parte que eles estão montando a armadilha, tá ligado? Os caras tudo sem camisa, puxando cipó, puxando total. O índio cortando o peito com a faca, coisa sensacional. Ué, a apresentação da missão. A apresentação quando o Schwarzenegger aparece pela primeira vez e vai comprimar o personagem do Carl Weathers, aí os caras focam no braço deles, assim, eles começam aquela queda de braço. E o son of a bitch. Você pode ver uma bomba atômica explodindo ali. É, your son of a bitch. É, cara, ele é um filme muito legal, cara. Ele não envelheceu mal, que é um filme bem legal. E ele, o que eu acho interessante é que, assim, ele tem o contexto do filme de brucutu, que é um filme da época, né? Só que eles conseguem ter aquele ponto que diferencia, né? No começo é um puta filme de brucutu, mas aí começa a entrar a questão do predador, o filme muda de figura, né? É muito mais de desesperador, os caras meio que um morrendo de cada vez, depois a luta final, né, cara? Que não é que o Schwarzenegger vai lá e tava socando o predador. Não, ele tava tomando um cacete, tá ligado? Ele se preparou pra poder vencer, né? É, cara, você falando essa parte da introdução, traçando até um paralelo com o Alien, porque, querendo ou não, são personagens que acabaram ficando intrinsecamente ligados. A introdução do personagem, ela não acontece de imediato durante o filme. Demora ali mais ou menos uns 30 minutos até você ter a primeira noção do que tava aparecendo, e mesmo assim aparece ele de relance, camuflado, você não vê o personagem na sua totalidade. É diferente divertido o que acontece hoje. Só a visão dele, né? Você fica acompanhando só a visão dele, observando. Só, é, você ainda não viu o personagem. Você consegue ver os outros personagens, e aí você, quando corta pra ele, você tá tendo a visão dele. Você ainda não olhou para ele. Legal que eles mostram muito o que ele faz, né? Ele mostra muito os cadáveres que ele matou, como ele matou, e fica rodando naquele contexto. Porra, quem fez isso? O que aconteceu? Pô, os caras eram boina verde, como é que eles morreram aqui? Caralho, quem fez isso? Quem se falou? Como assim? Não sei o que lá. Então eles fazem toda aquela atmosfera pra depois apresentar o... É porque o predador come boina verde no café da manhã, né? Exato. É... Quem pegou essa referência, pegou, hein? Hoje em dia, mano, não, acho que a gente já sabe quem é o vilão do filme um ano antes do filme lançar, né, cara? O que eles conseguiram fazer aí foi realmente bacana. É capaz de ter o filme todo antes do lançamento, cara. É muito comum ter vazamento de filme. É, junto. O cara nem precisa ir mais com uma câmera no cinema pra gravar o negócio pirata, é só juntar os trailers. O diretor desse filme, talvez, ele também é um cara que, assim, quando você vai pensar no cinema brucutu desses anos 80, ele é um dos caras ali porque ele criou. Ele é diretor de Predador e o outro filme que ele dirigiu é Duro de Matar. Que é um outro filme que aborda a temática, é que dá pra dizer uma temática, né? Era quase um gênero em si mesmo, que era o filme de brucutu, mas de novo ele reinventando esse tipo de cinema, que sai aquela coisa que é um personagem que se fode o filme inteiro, que nem sempre se dá bem. No final ele acaba vencendo, mas até ele chegar lá, ele passa por maus bocados. Aí ele gravou outros baitas filmes aí, ele gravou A Caça do Outubro Vermelho. É, o outro filme dele. Também, outro filmaço. E que difere totalmente desse, né? Mas uma coisa que eu tava até discutindo com o Everton, assim, mais em termos de franquia pro Predador, o que faltou, esse diretor é muito bom, mas não é um diretor que você lembra de imediato quando você escuta o nome dele. Talvez faltou nome de peso pra dirigir os filmes do Predador, isso eu posso explicar mais pra frente, né? Assim, em comparação, vamos comparar com Alien, por exemplo. Alien teve James Cameron, teve Ridley Scott, então teve os nomes mais pesados e mais conhecidos na sua direção. Talvez faltou isso pro Predador também. Apesar de ser um filme ruim, teve um do David Lynch também, não foi isso? Teve David Lynch, exatamente. Acho que foi o terceiro. David Fincher, né? David Fincher, né? Eu sempre confundo os dois. Lynch é com Y, então ele é o estranho, não, cara. Não, mas na minha cabeça é assim, quando eu falo um, é o outro. Eu nunca acerto. Eu fui conduzido ao erro, mas o Fincher eu gosto muito. Mas enfim, não sei se vocês enxergam isso que eu comentei, mas talvez eu acho que isso possa ter atrapalhado um pouquinho a franquia do Predador mais pra frente, principalmente mais pra frente, né? Porque como a gente tá falando bem desse filme, porque realmente é esse o filme do Predador, da franquia Predador, o que é lembrado, né? Se é um filme de 87, muitos outros filmes podiam ter saído, né, com qualidade. Complementando o que você falou, outra coisa que é um ponto de vista pessoal meu, que também atrapalhou muito os próximos filmes mais pra frente, que a gente vai comentar cada um particular, é o fato de aparentemente eles quererem realmente matar o Predador e acabar com ele e trazer alguma coisa diferente, porque puta que pariu, né? O cara era tão icônico, precisa estar matando ele em quase todos os últimos filmes. Eles acabaram criando uma sequência, um motivo do Predador voltar pra fazer, né? Então, sempre eles querem trazer alguma coisa que seja melhor que o Predador. Só que no meu ponto de vista não precisava, porque ele já é um alienígena foda. Você já tem um bom material. Não precisa querer trazer alguma coisa que é mais forte que ele, haha. Então, eu acho que o que faltou aí não foi a questão do desenvolvimento do personagem em si, né? Da raça, em si, em roteiro, né, porra? Depois o que faltou foi história mesmo pra conseguir fazer com que a franquia brilhasse de novo. E uma coisa que se destaca também nesse primeiro Predador, pelo menos assim, quando eu tava revendo, a trilha sonora desse filme é muito boa, muito boa. Ela é do Alan Silvestri, o cara fez a trilogia de Volta pro Futuro, enfim. Vingadores, trabalha com a Marvel agora. É muito boa a trilha sonora desse filme. E ela tem todo o contexto pro filme brilhar mais ainda. E se não me engano, ela entrega praticamente todos os filmes da franquia. Tem pelo menos alguma música que vem do original. Ah, sim. É, com outras pessoas produzindo, né? Mas mais ou menos com a mesma ideia, né? Sim. Ou a mesma música mesmo, viu? É, o Silvestre ele só fez a trilha dos dois primeiros. Né? Sim, mas no Predadores, o de 2010, a música final é uma música que toca... Não, não digo que seja a música dele. Sim, entendi. Você entendeu? É, músicas que tocam... É, era um rock que tocava no primeiro filme. Isso, eles usam mais ou menos a mesma... É mais como forma de homenagem, né? Do que propriamente da trilha sonora do filme. Sim. O filme na época foi bem de bilheteria. Olha, pra você ter uma noção, ele teve um custo... Não é exato, mas aproximadamente 18 milhões de dólares. Ele teve uma receita de quase 100. É, ele só patinou... Ele patinou um pouco no começo ali, mas depois ele foi crescendo muito no que se chama de cauda longa, né? Que é a partir das semanas de exibição, vai rolando boca a boca. E na época não tinha internet, então quer dizer, a informação demorava um pouco mais pra chegar. É, o apelo é o Schwarzenegger. Só ver o cartaz do filme. Né? É, Schwarzenegger gigantesco. Tem o Schwarzenegger, né? naquela época, né? É, cara, porque você olha o cartaz do filme, o que você pensa imediatamente? Se não tá escrito e a gente não sabe o que é, você vai pensar, porra, um comando para matar dois. A gente não tinha ideia de que era um filme novo. É verdade, não dá pra ter uma noção, né? E realmente, né, o personagem do Schwarzenegger é muito parecido com o John Matrix, é tipo, é o que ele fazia na época, né? Mas não, é o John Matrix quando voltou da aposentadoria. É isso. Fumando um charuto. E sem sorvete na testa, dessa vez. Ou no nariz, sei lá, não lembro. Mas que funciona muito bem, que nem tudo que a gente comentou aqui, que ele acaba fugindo um pouco dessa linha, brucutu. Não, um pequeno comentário aqui é porque que o personagem se chama Dutch, mas o Schwarzenegger é austríaco. Eu não entendi o porquê. Não sei, eu não sei te explicar. Eu ia tentar inventar alguma coisa agora, mas... E ele é major do exército americano. É, tem essa também, é. O cara é multinacionalidade. Mas esse filme, ele tipo, todos os outros filmes, eles têm alguma coisa baseada nesse filme, sabe? Esse filme, ele criou todo o conceito pros outros. Um dos principais é a questão do grupinho, né? Da entorragem lá do principal, né? Que tem o índio, tem o cara do redneck, tem o piadista. O legal que você falou do índio é que esse índio, ele é o... Pra mim, pelo menos, ele soa muito como uma paródia do Rambo, porque ele é muito parecido com o Stallone. É, parece bastante. Parece pra caralho. Lembrando que o Shane Black. Que é o primeiro a morrer, por sinal, no filme. Lembrando que o Shane Black é o diretor do novo Predador e tá no filme, né? É, e por um acaso o Shane Black é o primeiro a morrer nesse filme, né? Quer dizer, a primeira morte do Predador que a gente vê em tela é do diretor do atual filme. Mas pelo que eu ouvi falar, o Shane Black, ele também ajudou a escrever o roteiro do Predador, não ajudou, não? O Shane Black, ele trabalhou muito nesses filmes desse período, então ele é um cara que tem muita noção desses filmes de Brucutu, então... E do Predador, né? Ele trabalhou também, né, nesse filme. E sabe que outro filme saiu em 87? Qual? Máquina Mortífera, que é roteiro do Shane Black. Exato. E depois ele viria a dirigir o segundo em 89. Com... O Danny Glover de protagonista. De Predador 2, exato. Ou seja, o Predador 2, ele é aquela. O Roger Mutog tava muito velho pra fazer aquelas merdas em Máquina Mortífera, mas não pra caçar um alienígena assassino do espaço. Todo sentido, né? Ah, não, eu só queria comentar esse é o filme que tem mais frases de efeito de todos, cara, praticamente. Acho que ele só pede pra comando pra matar, velho. É sensacional mesmo. Ah, Stallone e Cobra não fica muito atrás, não, hein? Ah, mas Stallone e Cobra é mais pela dublagem, mano. É, cara, mas é muito... Muito foda. Mas esses três é muita frase, velho. É muito ruim. E a piada do sexo, mano. Pelo amor de Deus. A do eco? É, a do eco. É, essa. Meu Deus do céu. Mas, mais uma vez, né? Uma característica brucutu de filme de brucutu inserido no filme e funcionando, né? Num contexto diferente. Não, é até estranho, porque o humor desse filme, ele tava muito atrelado a um personagem. A partir do momento que esse personagem morre, o filme, ele toma outro rumo dramático. Ele passa a ser um filme muito mais tenso. A gente tem menos tempo pra... Qual era a frase mesmo que Schwarzenegger fala quando ele gruda o cara com o facão na parede? Não, desgruda daí. Desgruda daí. Maravilhoso. Puta que pariu. Depois ele lança um... Olha só quem chegou! Aí mata esse cara. Olha que... Não, ele... Sem ser no áudio original, ele fala... Toc, toc. É, toc, toc. É. É aquela piada deles, né? You are an ugly motherfucker. E o que deixa tudo melhor é o sotaque do Arnold Schwarzenegger, né, cara? É, muito bom, cara. Ah, é característico, né? Get to the chopper! Get to the chopper! Tanto as frases quanto as situações do primeiro filme, elas acabam sendo... Primeiro que a gente pensa é numa homenagem, numa referencial nos outros filmes, né? Mas isso acaba depois virando uma muleta e não funciona nos outros filmes. Isso que eu ia falar. Tentam sempre referenciar, sempre tentam trazer cenas parecidas pra você lembrar, mas isso uma hora não funciona, né? Nossa, e o terceiro filme tentou refazer em muitos aspectos o primeiro. Sim, sim, eu falei exatamente isso. É isso que o Vinícius falou, acho legal que nesse primeiro filme tem muita cena marcante, cara. A cena do Rio, cara, eu acho aquela cena muito foda e ela dá um susto, assim, não susto de jumpscare, mas sabe quando você vê o cara, o Arnold, saindo ali do Rio, todo quebrado, caralho, e do nada você vê um negócio invisível caindo na água, indo na direção dele? Você sente medo pelo personagem. E você vê o desespero dele lá, todo cheio de lama, segurando o tronco, aquele negócio se revelando na frente dele. É foda pra caralho. Eu tô comentando, se o Arnold Schwarzenegger tá com medo, caralho. Exatamente. Bravo, velho, porque o cara é grande. Ele gritando lá, chamando o cara no desafio, foi foda. A gente tem que falar, hein? Nesse filme temos dois ex-governadores dos Estados Unidos, né? Arnold Schwarzenegger. Isso. e o Jesse Ventura. Jesse Ventura. Que é o redneck lá, o Ben, Blaine, que eu esqueci o nome dele. É, Blaine, né? Eu não sabia, né? É, eu acho que ele foi governador do Arizona. Eu não sabia também. Assim. Ele era governador de que estado? Foi governador do Arizona, se não me engano. É. Ou seja, se você serve pra matar alienígenas, você serve pra governar. Eu acho que seria um diferencial no meu voto, velho. Se o cara falasse, eu já enfrentei um predador e sobreviver, com certeza eu votaria nele. Eu votava. Tem mais uma informação também, cara. O cara que fez o índio lá, o Sonny Landham, ele faleceu em 2017, mas ele também era político, ele era deputado federal, eu esqueci o estado agora. Ele até tentou concorrer a governador, mas acabou não ganhando. É quando ele pedia voto, ele cortava o peito com o facão? Caraca, que foda. Legal que esse filme também, ele começa a construir um pouquinho daquela, da mitologia por detrás do personagem, né? Tem uma cena que eu acho legal, que o Arnold tá conversando, na verdade a menina, que eu esqueci o nome, ela tá conversando com o Arnold, né? A Ana. Ela fala, meus avós diziam que há muito tempo atrás, essa criatura ela vem, e ela sempre vem no tempo quando tá quente, não sei o que lá, e não sei quando, no passado, encontraram as pessoas esfoladas, não sei o que lá. Então já começa a construir aquela ideia de que, tipo, não é de agora, ele sempre vem na Terra, vai sempre construindo aquele pedacinho de história do personagem. Eu acho legal quando eles abordam isso também. Mas você sabe que isso tem explicação, é que o predador abriu uma clínica de tratamento estético, as pessoas chegavam com problema de pele. Ele só era um pouquinho extremo demais. Só um detalhe também desse primeiro filme. Aquela menina não serve pra nada, né, cara? Não. Não serve pra porra nenhuma. Só pra ir pro helicóptero. Não, ela só serve pra duas coisas. Ela não serve nem pra falar, tipo, tem um ponto fraco. Pô, você tem que jogar água no predador que ele derrete. Nem pra falar um ponto fraco do bicho, velho. Cadê? Não, ela serve pra duas coisas, cara. Primeiro que pra levar um banho de sangue. Certo? E segundo é pra ela ser resgatada no final, só. Sim. Ah, cara, mas o Ivan tava falando que esse filme ele trouxe meio que a ideia da mitologia do predador. Na verdade, ele definiu o predador total, né? Nesse filme, é tudo que acontece nos outros predadores já tá definido nesse filme, né? O resto são... É, algumas coisas, né? É, o resto são tentativas mal feitas de copiar o primeiro. É engraçado que só a gente comentando o primeiro filme, a gente sabe que é só ladeira abaixo daqui pra frente, né? Só no nosso comentário do primeiro, a gente já teve que citar que os próximos não vão manter a qualidade, infelizmente. Vai ser o bom, o mal, o muito mal e o feio, cara. Exatamente. Eu vou ser um pouco controverso aqui, cara. Eu não acho o segundo filme tudo isso de ruim que o pessoal fala, não. Cara, eu assisti, eu também não achei tão ruim assim. É, ele tem algumas ideias boas, umas ideias muito boas e algumas execuções não tão boas. Mas assim, eu acho ele um filme bem ok. Posso dizer que esse filme só desceu um degrau só, os outros desceram muito mais. Esse aqui só desceu um. Então vamos pro segundo filme agora? Não desgruda daí. Os reféns estão lá dentro! Adivinha quem chegou? Predador 2 foi lançado em 1990, no Brasil ele chegou em 91, a continuação do filme. A continuação, infelizmente, não vai ter de volta o nosso querido Arnold Schwarzenegger. O protagonismo dessa vez ficou com o Danny Glover, que já tava ali fazendo sucesso em Máquina Mortífera. Não, ele já era um ator muito consagrado antes. Mas Máquina Mortífera é da época e ele tava muito estourado por causa de Máquina Mortífera. Não, sim, mas ele já era muito famoso, ele já tinha feito A Cor Púrpura, Silverado, quer dizer, ele já era um ator de renome. Qual filme é mais conhecido? Máquina Mortífera ou os que você comentou? A Cor Púrpura. Não, eu conheço Máquina Mortífera. Máquina Mortífera. Eu conheço Máquina Mortífera. Não, Máquina Mortífera. Eu adoro Máquina Mortífera, mas estou falando aqui. Não passava A Cor Púrpura na sessão da tarde, não passava. Não passava no tela quente. Não tem nem como. Não tem nem como passar Cor Púrpura na sessão da tarde. Não tem Não, então. Não passava. Como é que chamava aquele programinha de domingo da tarde? Faustão? Antes do Faustão. Temperatura máxima. Temperatura máxima, isso daí. Temperatura máxima. Passava sempre em temperatura máxima. O filme, ele mudou o diretor também. Quem dirige o segundo filme é o Stephen Hopkins. Mas o roteiro continua dos irmãos de Thomas e John Thomas. Eles são irmãos, tá? Eu fiz questão de procurar ele. O filme se passa em Los Angeles em 1997, 10 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. E o Danny Glover vive um Mike Harrigan, que é um policial bem da época, né? Aquele policial característico do cinema da época. Ou do Rio de Janeiro, atual. Pode ser também. Mas ainda bem que não tem aqueles tiroteios no meio da rua, né? Pelo menos igual o filme, né? Deve ter, mas... Ah, tá. Tanto. É, porque eu ia falar, o filme abre com tiroteio no meio da rua? Não, isso tem, né? Mas não descaradamente com os repórteres fazendo entrevista. É a melhor cena no começo do filme, o cara falando que destruíram a loja dele, o micro-ondas dele, não sei o quê. Ele tá dando entrevista falando que perdeu todos os utensílios lá da loja dele no meio do tiroteio. Dando entrevista, velho, é sensacional. Aí aparece um Gil Gomes genérico. Exatamente. Sensacional. Então, mas esse filme é de quando? 1990. 90, né? Então ele fala de um futuro, futuro próximo, né? Que ele se passa em 97, né? Isso. E o nosso predador dessa vez está na selva de pedra. Nossa, velho. Nossa, caralho. Senhora. Ah, calma que eu tenho uma pior. A gente vai chegar lá. Cara, eu tô desconectado, tá bom, gente? O Anderson tava comentando que ele não achou tão ruim o Predador 2, né? Eu também não achei tão ruim assim. Só que o que não me desse é o Danny Glover protagonista. Exatamente. O papel do Danny Glover. Ele é um puta ator, mas ele, naquele papel, pra mim, não encaixa, sabe? E outra coisa é ele ter medo de altura também, cara. Exatamente. Ele ter medo de altura é uma coisa, é normal. Tipo, é uma construção de personagem. Mas ele faz uns negócios que uma pessoa que tem medo de altura não faz. Maria, tá ligado? Isso eu posso afirmar, porque tem coisa ali que eu fico com medo só de olhar. Então, se eu lá, não faria nem a pau. Pois é. Eu também não achei o filme de todo ruim, mas o que... O Danny Glover realmente incomodou muito como o personagem principal, porque ele, pra mim, é muito Sessão da Tarde, por mais que ele seja um ótimo ator, mas ele tem cara daquele tira que confronta o crime e ponto. Sei lá, ele enfrentando uma força alienígena, eu achei muito engraçado, não sei. Não me deu aquela sensação de perigo ou de tensão do primeiro filme. Mesmo porque o Predador mudou bastante, né, desse filme, do primeiro filme pro segundo, né? Ele já não é mais aquele... Mudou. É, porque é outro. Exatamente. Estrategista, caçador, ele virou um slasher, né? É o primo do que morreu. Não, esse aí é o estagiário. O outro pereceu no primeiro filme. Mas agora uma coisa eu falo, outra coisa que me incomodou muito é que esse predador, ele faz uns ataques muito aleatórios nesse segundo filme, cara. Que não é característica do predador, né? Não é, cara. O modus operandi dele mudou completamente. Eu achei muito estranho algumas coisas que ele fez assim no filme. É, acabou não ficando tão legal. Mas isso, Ivaldo, vem porque em 1990 o predador já era um nome relativamente conhecido, muito pelo filme. E porque já tinha um universo em andamento nas HQs. Já teve o crossover com o Alien, você já teve algumas outras histórias, já teve uma minissérie, que por sinal se chamava Selva de Concreto, alguma coisa assim, só pra relembrar o comentário tosco do Vinícius no começo. Tosco, mas com total sentido, tá? Que isso fica bem claro. Ah, claro, faz sentido, mas não é porque faz sentido que ele sai de ruim e passa a ser bom. Depende, tem gente que pode gostar. O nível de passiva agressividade hoje tá alto, hein? O que você tem que entender é que o Vinícius é um predador e eu sou o Danny Glover. Velho e cansado. O Vini podia deixar uns dread, né, cara? Ia ficar da hora. O Vinícius Predador ia ser o predador mais merda da face da Terra. Com certeza, isso eu não tenho dúvida que sim. Porque meu nível de capacidade pra uma caça não é muito elevado, né? É, seus atributos com tecnologia não são muito bons. Não que o de vocês sejam, né? Não que vocês também fossem muito bons. O seu problema é qualquer tecnologia, Vinícius. Mas isso... É, exatamente. A tecnologia do Predador é muito avançada pra mim. E uma coisa que, falando em tecnologia, os efeitos desse filme são muito ruins. E eu acho que eles são piores que o primeiro. Tipo, tá certo que a diferença de tempo não é tão grande, mas é nitidamente pior que o primeiro. Isso que eu ia falar, cara. É incrível como você assiste o primeiro hoje e você sabe que o efeito da época, eles fizeram com o que podiam, mas ele funciona muito melhor do que o filme seguinte. Esse filme, ele acabou não trazendo... Quais são as referências exatamente do primeiro filme, assim? Porque a gente comentou que traz muitas referências, mas ele não traz cenas marcantes que nem o primeiro, ou tenta copiar cenas que nem o primeiro, porque ele fugiu totalmente da proposta do primeiro filme, né? Durante uma cena com um personagem whatever do governo lá, super secreto... Peter Kiss. Você vê em um dos monitores tem uma equipe, aí ele comenta de um incidente que aconteceu 10 anos antes numa floresta na América Central, e aí aparece a foto daquela, da mulher do primeiro filme, aparece em uma das telas. Um pouco depois o Danny Glover vai falar aquela frase clássica de que você é um filho da puta muito feio, mas ele não consegue. É verdade, tem isso. É, tem o que eu falei também do grupinho do Danny Glover, né, que cada um vai morrendo também. E também de características e etnias diferentes, né, dentro de si, que não sei, acho que é uma característica do filme, eles tentam sempre fazer isso. Tem o piadista também, né, que é chato pra caralho, por sinal. Uma gangue de jamaicanos, não tem não? Tem, mas é uns tem. Criminosos, né, do enredo. É, e o Ivaldo falou do piadista. O Jerry Lambert. É, só uma curiosidade aqui, o Bill Paxton, que fez o policial piadista, ele é o único ator que conseguiu morrer pro Ali e pro Predador. Isso é digno de nota, né? Ah, sim. De ponto positivo, né? Ah, com certeza. Ponto positivo pra ele. Se ele tiver, ele devia ter aparecido no Alien vs Predador pra morrer pelos dois. De alguma maneira, os dois matariam ele ao mesmo tempo. É, o Predador é coisa na cabeça dele, o vai na barriga. Tudo junto. Cada um arranca o braço, né? E os dois batem na cara dele. Genial, ia ser a conclusão da carreira dele. Realmente, ia ser. A gente falou de cenas marcantes. É, de fato, esse filme não tem muito, mas cenas que me fez ficar... Porra, caralho, o que tá acontecendo? É o que eu falei da questão da aleatoriedade do predador desse filme caçando. É, na primeira morte que ele age, né, que ele mata, é naquele tiroteio no começo do filme, onde ele conhece o Mike. Ele fica observando o Mike, a atitude do Mike, e aí você entende que ele achou o cara fodão e beleza. Só que a segunda morte eu achei muito aleatória, porque mostra um prédio, um cara transando, e do nada o predador vai lá e mata. Eu falei, caralho, será que ele... Isso é depois. Mas é a segunda morte. É, segunda morte assim, né? Que o predador age, entendeu? O cara tá transando. Isso, aí o cara tá transando, aí chega aquela gangue, aí vai e mata o cara. O predador vem e mata todo mundo. Mas é muito aleatório aquela ali. Porque o que tem a ver uma coisa com a outra? A do Danny Boy, beleza. É, o que, que ele tá fazendo naquele prédio? É, o que, que ele tá fazendo naquele prédio? Mano, não sei, ele tava querendo ver um pornô gratuito e tava lá, né? Só pode ser isso. Não, mas a realmente é uma característica de... Os adversários não trazem nenhum perigo pro predador, né? Então ele deveria fazer aquilo, né? Pela essência do personagem. O King Willy também foi uma morte ok. Esse predador, ele tem alguma conexão com prédios, porque tem essa cena. É, lá pra frente ele tá lutando com o nosso Roger Mutog em cima de um prédio. Aí ele leva um tackle, como se fosse futebol americano. Aí ele cai dentro do outro prédio. Eu ri demais dessa cena. Eu também. Aí ele cai dentro do outro prédio. E o legal é que pra ele curar o ferimento, ele faz uma massinha com argamassa, um gel ácido lá, e passa na ferida. Quer dizer, o DNA dele é o mesmo que o DNA de um prédio. Exatamente. Essa cena que o Anderson falou, eu ri demais, porque, como o Everton disse, o Mike, que é um agente fodão, o cara tem medo de altura. Aí naquele momento ele tá confrontando o predador joga a lança, erra, e ele pega a lança. Falei, ah, entendi. Ele vai pegar a lança, correr até o predador, cravar o predador vai cair e morrer. Não, ele pega a lança, abraça ele e pula em cima do predador. Como assim? Dá uma ombrada nele. E cai junto. Deixa eu ver se eu entendi, que eu não lembro do filme muito bem. Porra, o cara fez um curativo com argamassa, com massinha, com durepó, o predador. Isso, ele quebrou a argamassa de privada ali, jogou um ácido, esquentou como se fosse crack e jogou em cima do ferimento. Então, talvez o predador não chega a explicar exatamente, tipo, não mostra a nave dele no filme, chega a mostrar a nave dele, como ele surgiu, como ele apareceu ali, não, né? Mostra a nave no final, mas não como ela chegou. No final, termina dentro da nave. Ah, tá. Eu imagino o tamanho da infecção que isso deu depois, meu amigo. Não, eu digo assim, porque no primeiro filme a gente vê todo o kit cirúrgico que o predador tem, né? A gente fala que ele tá preparado pra um ferimento, né? É, então. Então, por que que ele não usou isso nesse filme? Zarga a massa de bala e bota no braço, imagina o pus vertendo depois de 15 minutos no braço do puta. Cara, ele saca uma necessaire. Sim. Começa a fazer. Eu fiquei doido. Cara, sabe do que eu lembrei nessa parte? Eu lembrei do Feira da Fruta do Batman. De onde você tirou esse escudo do Batman? É claro que foi do cu. Claro que foi do cu. Boa. Oh, mas nesse filme é que ele tem mais armas assim, diferente, né? Tem tipo umas lancinhas que ele... Umas lancinhas, ele tem aquela lança grande dele, ele tem a Serra da Maquita. Serra da Máquina. Tem um monte de coisa, velho. Caralho, o cara é um empreiteiro, mano. Ele faz argamassa de privada, tem Serra de Maquita. O cara é foda, mano. Pra vocês terem uma ideia, essa cena que eu e o Anderson comentamos, do conflito no prédio depois do curativo de argamassa, nisso o predador já tinha levado 9 tiros a queima-roupa de rifle e nada aconteceu, tá? E demorou pra cair. Não, ele não demorou pra cair, ele não caiu, né, cara? Não, caiu com os tiros. Ele só vai cair no final, né? O cara falou que ele era feio, aí ele falou, feio é você, filho da puta. Foi pro pau de novo. Então, aí nessa cena também... Quando ele, o Danny Glover dá o take nele e cai do prédio, aí ele morrido de medo lá, medo dos pombos, medo de cair, né? E ele desce aquele cano. E é impossível uma pessoa que tem medo de altura descer daquilo, cara. Realmente. Fechar a questão das mortes aleatórias, pra mim, acho que a coisa que eu mais achei confusa e realmente não consegui entender como é que o Predador fez foi a questão do ataque no trem, velho. Aquilo ali não tem explicação nenhuma. Aquela cena, ela é muito confusa. A cena em si é muito confusa. Pois é, como que ele foi parar lá? Me lembrou a Alone in the Dark, cara. Sim, sim, verdade. Puta, pode crer, velho. Uma curiosidade que eu ia perguntar pra você é, eu notei que nesse filme, em duas, três cenas, até na capa do filme, do DVD lá, eles focam naquela imagem do Predador sentado tipo num gárgula lá, nos prédios. Aquilo ali tá fazendo menção a algum herói, não é? Só não lembro quem é. Batman. Ah, tá. O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller? Deve ser, talvez a história em quadrinho tenha saído mais ou menos na mesma época, né? Não sei, tô chutando aleatoriamente, né? Porque aquela imagem me cometeu algum super-herói. É, porque quem costuma ficar assim, nessa posição, em cima de prédio, é o morcegão, né? Puxando outro herói, né? Tem uma cena quando ele arranca a cabeça do cara lá, do piadista, ó, e ele fica em cima do prédio, e levanta a cabeça, aí ele toma, vem um relâmpago nele. É verdade. Ele achou que era o Thor, velho, eu não saquei que ele tinha esse poder também, tá ligado? Caralho, o cara consegue segurar um raio, puta que pariu, aquele é poderoso. Mas o Predador 2, esse sim já cai no problema de ser datado, né? Ele é bem datado quando você assiste de novo. Ele tem uma coisa que era a época. Ele tem muito a estética da própria época, pra você ver como que eles retratam o futuro. É uma cidade suja, é uma cidade que tem guerra 24 horas por dia, é todo mundo sujo. É tudo muito escurecido, uma cidade muito mórbida, sem cor, sabe? É tudo meio em tons pastéis. Remete Robocop, né? Remete Double Dragon, cara. Double Dragon, Robocop, é verdade, a cidade é bem parecida. Se tivesse um carteiro, eu falava, olha lá. Como eles viam que seria o futuro, né? Se tivesse um carteiro, você tinha certeza que... Certeza que era Double Dragon, mano. E se o carteiro morresse, então, pronto. Nossa, a gente conseguiu fazer referência pro nosso primeiro podcast, veja só. Cara, olha só. Como seriam as continuações, Double Dragon tá lá. E como eu comentei no início do cast, nesse filme, realmente, você vê que o Predador não mata a gente, a Leona, porque ele nota que ela tá grávida. Eu não lembro se ela tava armada ou desarmada. Acho que ela tava... Não, ela tava armada, mas ele notou... Ela tava armada. Notou que ela tava grávida. E daí ele falou, não, beleza. Vai, é porque assim, matar, ela apontou a arma pra ele. E o que acontece? O Predador, quando ele não consegue ter análise de calor, ele ouve pelos batimentos cardíacos, né? Ele tava ouvindo duas fontes de batimento. Aí ele pegou ela pelo pescoço pra identificar e aí ele viu que ela estava grávida. Falta saber de quem era, né? Só me corrija se eu estiver errado, nesse filme tem referência a Alien, não tem? Tem, dentro da nave. Tem o esqueleto de um alien lá. Crânio, de um xenomorfo, isso mesmo. E esse foi o primeiro filme que eles começam a fazer referência à casta mesmo dos predadores, né? Eu não sei se isso já tinha sido explorado nas HQs, porque eu nunca li, mas nesse filme eles mostram bem, né? Que eles têm uma casta, como eles se organizam, né? E é nessa cena aí que aparecem os ossos lá do alien. É isso que você falou, é legal, que no final do filme a gente tem aqueles outros predadores e você nota que tem aquele que é o líder, que seria um predador mais velho, o dread dele é branco. E esse predador, que por sinal é o que entrega a pistola Flintlock lá pro Mike, ele tem a HQ contando a história dele, que é a Predador 1718. É uma HQ curtinha e conta como é que ele ganhou essa pistola e tudo mais. É bem legal, é interessante. Aí ele ganha um nome, né? Que é o Greyback. Aham, boa, boa, Anderson, isso mesmo. E é legal que você nota que, como o Danny Glover lá, o Mike, ele conseguiu derrotar um predador, os outros não foram lá todos e mataram ele. É meio que a questão de honra, beleza? Você derrotou um de nós, beleza. Cara, isso aí sabe o que foi? Foi jogador de futebol, quando o outro vai lá dar uma pontapé no adversário, aparece todo mundo e fala, sai daqui, aí tira ele. Fala, esse cara veio fazer merda. Exatamente. Tipo, desculpa aí, cara, foi mal, mas deixa eu tirar esse idiota daqui. Vamos continuar? Vai ter um espaço grande grande de tempo até sair um novo filme do Predador. Outro filme do Predador só foi sair em 2010. Mas antes disso, a gente teve em 2004 Alien vs Predador e em 2007 Alien vs Predador 2. Alguém quer falar alguma coisa desses filmes? Não. Não assistam? O que falar? Eles existem, infelizmente eles existem. Então, eu só não te respondo a sua pergunta com outra pergunta, porque o professor Gerapaz já falou que só idiotas fazem isso. Mas eu ia perguntar, existem mesmo esses filmes? Infelizmente. A única coisa que esse filme apresentou, além de toda aquela merda que a gente acompanhou, é a questão da Weyland Yutani, né, que é a empresa da franquia Alien. Lá eles apresentam ela como já tendo uma base, coletando material alienígena e tal. Eu até tava até comentando com o Vinícius de Everton, a roupa dos Colonial Mariners, lá os soldados da franquia Alien, ela tem aquele laser no ombro que lembra aquela arma do Predador, tem a armadura peitoral. Então, de repente, até jogaram uma brincadeira assim pra gente poder especular que, de repente, a Weyland Yutani pegou a tecnologia Predador e conseguiu evoluir a ponto de colonizar outros planetas e tudo mais. Mas é só uma sugestão, né? É só um ponto de vista. Mas, Ivaldo, você assistiu o filme e esses filmes trazem muita coisa, ou então novas coisas da mitologia do Predador, exploram o personagem, enfim. Não muito. Como eles focam nessa ideia do conflito, então eles apresentam de um jeito que eu achei meio burro, sabe? De falar que o Predador cria o Alien pra eles poderem matar, mas ao mesmo tempo sai do controle, porque o Xenomorfo é foda pra caralho, e tem aquela relação com seres humanos. Então, tirando a questão da empresa, sinceramente não tem muita coisa boa que você tira do filme, não. É mais só pra você ver aquele conflito mesmo. É, eu, complementando o que o Ivaldo disse, se você quer algum material bom de Alien vs Predador, foge dos filmes e vá pras HQs. Boa, boa. Ah, vale muito a pena. Boa, mano, isso mesmo. O sangue dele ficou nas folhas. Se ele sangra, pode ser destruído. Talvez a demora pra sair um novo filme do Predador tenha sido pela bilheteria. A bilheteria dos 2 não foi nada boa. Ele teve um orçamento. Eles gastaram mais ou menos 35 milhões de dólares e faturaram 57. A Fox, que é a detentora dos direitos, né, pra produzir o filme do Predador, talvez tenha ficado pé atrás. Mas em 2010 saiu Predadores. Um filme que tem Adrien Brody como protagonista, né? O pianista. Eu vou sempre falar que ele é o pianista. Eu também. Eu só chamo ele de pianista, não importa o filme. Eu só conheço esse cara pelo pianista. Tem ali. Braga. Pra mim, se ele sobreviver a um campo de concentração, ele mata qualquer coisa. Tem o Walton Goggins, tem o Mahashma Ali. Quem? Mahashma Ali. Quem é esse cara? Nome de Ali? Caralho. Você sabe quem é? É que eu tô falando o nome errado. Ah, sim. Você tá totalmente... É um pouquinho de algodão, cara. Fala assim pra mim. E o Predadores, ele tem... Pô, pera aí, cara. Tem o Dani Trejo. Tem o Dani Trejo. É que é o primeiro a morrer, velho. É muito triste isso. Então, eu tava vendo esse filme e eu tava fazendo uma aposta comigo mesmo, pensando assim, dentro de um grupo tão diverso, quem vai morrer primeiro? Porque geralmente é o negro que morre. Aí nesse, como tem um latino, pros americanos o latino vale menos que o negro dele. E aí morreu primeiro o latino. Pena que não era o latino nosso. Mesmo porque ele não morreria, né? Isso é óbvio. É, ele ia mandar um macaco morrer no lugar dele. Mas, enfim, o filme acontece com esses personagens caindo aleatoriamente numa selva, no, seja como queira chamar. Num planeta, né? E depois a gente descobre que é num planeta, né? E eles estão lá sendo caçados por predadores. Predadogs. E predadogs, né? E outras criaturas. E aí, o que vocês acharam de predadores? Ah, vamos lá, né? Predadores que vêm à Terra em meio de conflitos variados, com guerra, tiro, facada e bomba pra todo lado, sequestrar pessoas específicas, sendo elas soldados, assassinos, guerrilheiros, mercenários, bandidos, enfim, para jogar no planeta X, na constelação Vlots, só para eles poderem fazer caçadas ilegais. Parabéns. É a diversão da casta rica do bagulho, né, velho? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. E ostentação galáctica. Você nunca assistiu O Alvo? O Alvo é isso, em escala menor, em Nova Aliança. Ah, eu não gostei desse filme, cara. Achei o roteirinho bem meia boca e muita referencinha, cara, chula. Não gostei. É, assim, pra mim ele é pior que o segundo, de fato. Mas perto do que foi Alien vs Predador, ele dá um salto, dá um upgrade. Muito grande, por sinal. Mas melhora a autoestima do Predador. É, né? Tipo o anão saltando, né? Um salto bem baixo. Ou esse filme são os Predadores se vingando por terem feito o Alien vs Predador. Aparentemente é isso. Porque o filme, ele não traz nenhuma ponte de ligação com o primeiro. E também não cria nada que você possa levar pra uma continuação. Então o filme fechado nele ali e fala assim, puta, isso aqui tá ruim, mas vamos fazer só isso aqui e acabou, né? Ele é um pastiche do primeiro filme, né? Porque ele é todo... E ele, ele tenta reconstruir exatamente muitas coisas do primeiro filme. Ele reconstrói o cenário, o personagem principal é um mercenário, motherfucker. Que dó, velho. Pianista com Arnold Schwarzenegger, que dó, né, cara? É, gente. O cara pegou, assim, o casting e falou assim, ah, deixa eu ver, eu preciso de um personagem parecido com o Dutch. Ah, vou pegar o pianista, acho que ele encaixa no perfil. Puta que pariu, né, cara? Não, é a mesma coisa que botar o Arnold Schwarzenegger pra tocar piano. Ia dar bosta. Será que o, sei lá, o Jason Statham não tava disponível? Sei lá, ele de 2010, ele já era um ator conhecido pra caramba, né? Pô, 2010 já tinha mercenários, né? É, então. The Rock, acho, né? Já tinha o primeiro, pelo menos. Devia ter alguém ali, né? pra fazer o filme no lugar dele. Mas eu, é porque, assim, eu acho que o Adrian Brody, ele é mais baratinho, né? É, pode ser, com certeza. Quem dirige esse filme é também, que nem eu falei da questão dos diretores, é um diretor X, que eu só conheci agora, que eu fui ver quem dirige esse filme, que é o Ninho Antal. Alguém conhece o Ninho Antal? De nome, não. Não. Sabe que filme ele dirigiu? Ele dirigiu o filme do Metallica. Metallica Through the Never. Esse filme. Ah, aquela merda? É, exato. Ele é o diretor desse filme. Ah, então, e ele tem o apoio aqui do Robert Rodriguez, né? Sim, por isso que tem o Danny Trejo no filme. Isso é verdade. Ou seja, é um drink no inferno se fosse em outro planeta. Esteticamente, o filme é bonito, é bem feito. O filme de 2010, eles tiveram um orçamento de 40 milhões de dólares pra fazer e souberam aproveitar bem o orçamento em composição de cenário, em dos predadores que são bem feitos, mas o roteiro realmente, vamos dizer que deixa um pouquinho a desejar. Alice Braga também participa desse filme, não participa não? Quem? Atriz brasileira? Alice Braga. Sim. Interpretando uma soldada israelense. É, esse filme, pra mim, tem uma das coisas mais deploráveis do cinema, que é o Topher Grace, cara. Que é o quê? Desculpa. O Topher Grace. Ah, tá. O Ed Brock do Homem-Aranha 3, do Sam Raimi, do Dead Seventh Show. E eu, exatamente quando eu tava assistindo o filme, eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar, só que eu não sei da onde. Ele tem uma cara muito socável. Aí eu fui procurar. Mas o que me irritou desse filme é, tipo, não explicar, não tem lógica, né, não explicar. Tá bem, tem filme que não explica nada e você compra a ideia, mas esse filme eu ficava querendo saber da onde que eles apareceram, porque eu não me conformei que eles iam aparecer do nada ali, sem uma conexão. E esse personagem que você comentou, realmente ele irrita muito, porque não faz sentido o plot dele. Não faz sentido o que ele faz no final do filme. A princípio, você não entende por que ele tá ali. Sim. Porque o que a gente entende? Que o predador, ele vai caçar pessoas que representam algum tipo de perigo pra sociedade, né? Igual vocês falaram, são pessoas mercenários, líderes de gangue, presidiários e tal. No começo, eu não entendi por que tinha um nerd ali, naquele filme, naquela cena. Mas já que ele apareceu, eu falei, tomara que esse filho da puta morra. A coisa que me incomodou muito nesse filme é porque eles tentam explicar umas coisas que, pra quem conhece a franquia, ou pelo menos que assistiu um filme, não precisa você parar tanto filme pra ficar contando. Por exemplo, tem aquela cena inicial que eles encontram um negócio de pedra no chão, assim, tem vários crânios no chão e tal. Aí eles olham, aí um cara chega e fala, eu acho que... eles estão colecionando troféus porque eles caçam e os crânios são troféus, porque eles precisam. Aí depois acontece o que lá, o cara, não, nós estamos sendo caçados por alguma coisa que caça de forma predatória. Umas avalias, é tipo umas deduções assim que vem do nada, né, que eles tiram o cu e eles falam, não, tá aqui, ó, eu acho que essa folha quer dizer que nós estamos em outro planeta. E, porra, velho, é uma coisa totalmente sem sentido, sem contexto, que os caras tiram a dedução do nada, tá ligado? Não, sabe uma coisa que me deixa meio puto, cara? Que me deixa triste, na verdade. É ver a decadência do Lawrence Fishburne. Porra, eu gostava tanto dele no Matrix. Mas o Lawrence Fishburne é tipo um Samuel Jackson. Ele tem papéis muito bons e tem papéis muito ruins. Ele pega tudo. Ah, mas ele tá... Sei lá, cara. Eu vejo esse cara num filme desse. Me dá uma depressão. Eu falo, caralho, mano. Eu gosto tanto de ver ele no Matrix. Gostei tanto do papel dele lá. Eu vejo... Eu penso nesse cara, eu penso no quê? Matrix. Eu vejo ele gordo, com os dentes da frente separados. Todo fodido, fazendo papel ruim. Me deixa triste. Aí você falou uma coisa, essa parte do dente, eu fiquei esperando que na hora que ele tirou o capacete, o pianista falasse, você é um filho da puta muito feio. Mas uma pena se é contra o seu. Aí seria uma referência bacana e fora do e diferente do original, que ia ser engraçado, né? Ia ser foda, mas perderam a oportunidade de ouro, cara. O personagem dele também é muito bizarro. Cara, ele vem de lugar muito nenhum. Muito sem noção. E vai pra lugar nenhum, tá ligado? Tipo, foda-se. Fechando esse comentário do desperdício, que eles falam coisas que a gente já sabe, a cena da armadilha, cara, me deixou muito puto. Que cena idiota. O cara tá lá no chão, me ajuda, me ajuda. De costas, no meio da floresta. Aí a música faz... Tan! Aí você fala, porra, é uma armadilha. Aí o soldado que tá lá na cena fala, esperem, é uma armadilha? Vai lá e ativa a armadilha. Ele fala, haha, viram? É uma armadilha. Aí o cara que tá atrás dele fala, não, realmente, quando eu estava na floresta, as pessoas, ele deixava de costas na floresta, e as pessoas diziam, me ajuda, me ajuda. E os outros iam resgatar e morriam. E isso é uma armadilha. Caralho, três coisas pra explicar que é uma armadilha? Já deu pra entender da primeira vez. É subjugar muito a inteligência do telespectador, né, cara? Você tá, achar que a gente é burro, cara. É, isso é uma das coisas que me irrita em roteiro, cara. Mas aproveitando essa parte, ela traz uma coisa que ninguém tinha usado até então, porque desde o primeiro filme, o predador ele consegue interpretar o que está sendo dito e reproduzir aquilo de uma forma. Uhum. Só nesse filme, que é a primeira vez que a gente vê ele usando isso em favor da caça, da ação dele de caçar alguém. Coisa que eu fiquei esperando em todos os outros filmes. Essa cena, cara, é basicamente isso. Ele capturou o cara, mas ele conseguiu capturar a voz dele e usou a voz para tentar matar o resto. No primeiro ele chega a fazer um pouco disso. Não. No 2 ele faz mais. No primeiro ele não vocaliza, ele não. Só ouve o que as pessoas estão falando. Ah, e no primeiro ele dá risada macabra no final do filme. Ah, é, só risada, é verdade. É, ele não usa a voz que ele gravou como um recurso. Tem uma parte do Mac com o Dylan que ele usa. É, não tô doido, é verdade. O 2 eu não posso falar, dois, eu não lembro. No 2 ele usa, só que ele usa coisa aleatória, tipo, obrigado, Danny Boy, ou você quer um doce? Então, o que eu acho que o Anderson tá querendo dizer também é que ele não usa como um artifício. Pra... Eu tô falando, o predador do segundo filme era o estagiário no primeiro dia de trabalho. Exatamente. Ele não usa como artifício pra pegar um cara e matar um cara, né? Ajudar na caçada, exatamente. É, ele usa de maneira aleatória, o predador é burro pra cacete também. Os predadores é algo que eles demoram um pouco pra aparecer, de fato, assim, na caçada ali no filme, e eles aparecem lá de maneira idiota, mas eu senti que a primeira cena quando eles encontram aquelas jaulas com aquele monte de... Você fica pensando, caralho, eles estão muito fodidos, né? Mas em nenhum momento eu falo, puta, eles estão realmente muito fodidos, aparece um monte de predador aqui, né? Porque eles matam um muito fácil, o personagem Lawrence Fishburne mata um, depois eles acabam tendo que enfrentar só mais um, deu a impressão que era muito maior do que realmente o que estava acontecendo ali. Tem até aquela luta lá, é uma ceninha até que eu gostei, tá? Não vou mentir não, do Yakuza lá lutando com o Predador. Então, tipo assim, é como se o cara fosse, sei lá, normal, tá ligado? Mesmo nível de ser humano, assim. Vou quebrar o que vocês estão falando, mas essa cena eu preciso comentar que eu tive raiva dela. A cena da cachoeira, que eu acredito que faz menção ao primeiro filme, eles sentam naquela porra daquela cachoeira depois de encontrarem o Predador, que eu concordo plenamente. Anderson, você é o cara, nota 10 pra você. Pegaram o predador que fez o filme Alien Predador, amarraram no árvore e falaram, seu filho da puta, por sua culpa inventaram essa porra de Predalien, Alendor, Predalendor, seu merda, você tem que morrer, seu lixo, você quase destruiu a nossa franquia, mas enfim, eles estão na cachoeira, tá de castigo, eles estão na cachoeira e a menina, nossa, você me deixou, você ia matar a gente, não sei o que lá, é o cara, não, eu percebi que eles são fortes, eles usam arma laser e capacete, eles têm dread e são pesados e são predadores que caçam as vítimas, aí ele olha pra ele e fala, você tá, onde você tá ligado? Que eu tô falando? Você sabe de alguma coisa, fala pra gente o que, que você sabe. Falei, nossa, agora vai entrar uma, né? É, um pouco antes disso, Ivaldo, ela fala assim, você usou a gente como isca, deixou a gente lá pra morrer. Sim, sim, sim. Ele simplesmente vira e fala, alguém tinha que morrer. É verdade. Caralho, que arrombado. Que herói, né? Aí ele pergunta pra ela, aí ela fala, não, é realmente, em 1987, na Guatemala, um grupo de soldados foram pois mortos, é, cara. Só um sobreviveu. Falei, nossa, agora vai dar toda importância, ela vai ser um personagem de importância, ela vai trazer alguma coisa marcante. A filha da puta repete a mesma coisa que ele. Não, e a gente tá enfrentando seres alienígenas altos, que usam capacete, dread e ficam invisíveis e caçam crânios humanos, porque caça... É, jogaram no Barcelona, e não serve pra nada. Pra você ver que todo mundo tem decadência na carreira. E isso é uma coisa interessante conectando com os personagens, não tem plot nenhum, né? Não tem história, não tem motivação, não tem nada, né? E ninguém sabe de nada também, né? Então isso é uma coisa que conduz o filme a sair do nada e pra lugar nenhum, né? Literalmente, né? Porque eles continuam lá naquela ilha até o final do filme. A resolução deles é idiota. Pô, os caras estavam lá na nave do Morpheus com a fogueirinha de São João lá fazendo fumacinha. Aí o cara, já sei como que a gente vai sair daqui, eu vou atrair os predadores. Caralho, que ideia é essa? Porra de planeta. Puta que pariu, né, velho? Vamos pensar um pouco melhor, dá vontade de falar, para. Vamos voltar um pouco, vamos pensar um pouco melhor, cara. Eu acho que não é a melhor solução. Tem certeza que é isso que você quer fazer? Tem certeza, cara. Você vai fazer o quê? Jogar os predadores no motor pra dar ignição? Esse primeiro filme, ele teve... Também, pra 2010, eu acho que não é uma bilheteria boa. Gastaram 40 milhões, eles faturaram 130 milhões, 127 milhões de dólares. É, talvez seja por isso também que não teve uma continuação tão rápida, né, do filme. A gente só pode ter uma agora em 2018. Isso que eu digo, que o Predador é muito mal utilizado no cinema, né? Personagem tão legal. A única coisa que valeu a pena nesse filme, assim, que é legal pra aumentar essa atmosfera do universo Predador, é que eles já deixam bem claro que dentro dos Yautja, né, dentro da raça do Predador, existem espécies variadas e elas conflitam entre elas. Tem aqueles Sim. que seguem a honra, a hierarquia ali de caçar, tararau, e tem aqueles que são contra isso e gostam só do prazer de matar mesmo. Então, foda-se. Tanto que aquele planeta é um planeta de caça ilegal daquela espécie específica, é ótimo, daquele grupo específico de predadores lá. Pra alguma coisa tinha que servir, né, esse filme. Agora, aquele doutor, puta, quando o cara se revelou vilãozinho, eu falei, nossa, que merda, meu Deus do céu. Essa revelação foi muito bizarra, porque ela realmente não tem contexto nenhum pra uma história. Eu achei que ele ia ser, tipo, sei lá, um cara de uma organização no governo que tava fazendo um experimento predadores de alguma maneira. Enfim, sei lá, uma história muito mais complexa do que simplesmente a sociedade de monstros, eu me encaixo aqui, né, nesse lugar com esses bichos, com esses animais. Simplesmente ele disse que é um assassino, se considera um monstro, e lá ele se sente em casa. Parabéns pra ele. E não faz sentido, porque geralmente quando acontece esse tipo de coisa em filmes bons, esse tipo de coisa vão sendo jogadas pequenas pistas ao longo do filme. Ali não, é do momento pro outro. O filme inteiro não deu a entender que ele era assim. Naquela cena, ele pega, abre a faquinha dele, faz um cortezinho. Não, porque você não vai morrer, você vai ficar paralisada porque você tem uma toxina, não sei o quê. Pereréu, pereréu, lá, vai tomar banho, né? E como ele sabe, né, que aquele lugar tem aquela toxina? Ele é daquela equipe de biólogos do Prometheus. Ele e o cara da Gatling Gun, que foi metendo a mão numa planta alienígena. Só pode ser da equipe Isso. do Prometheus também. Não, o outro é russo. O outro não tem medo de nada, ele é russo. O Nikolai. Isso. Esse filme, eu lembro que a gente tinha até marcado de assistir no cinema, só que eu não pude ir, graças a Deus. Acho que só o Everton foi assistir no cinema Predador. Alguém tinha que se sacrificar. Eu fui, foi o único filme que eu dormi no cinema, cara. Puta que pariu. Então eu não tenho muita lembrança dele. Mas eu tô falando de dormir mesmo, tipo, de perder uma hora do filme praticamente, tá ligado? Isso já comprova a sua qualidade, além do que tudo que a gente falou aqui. Então Predadores é um filme bem esquecível, mas eu te garanto que Predadores não é tão ruim quanto o que saiu esse ano. Nossa, você é muito feio. Mais uma vez, a franquia demorou para lançar um novo filme, mas em 2018 chegou O Predador. O filme chegou no cinema agora dia 14, se eu não me engano, 14 de setembro, estreou O Predador, o novo filme da franquia, dirigido pelo Shane Black, né? A gente comentou que participou como ator no primeiro filme. O filme também é escrito pelo Shane Black, com o Fred Decker, e tem como protagonista o Boyd Holbrook, o cara do Logan, fez o Logan agora, fez Narcos. Tem a Olivia Munn, tem o menino do quarto, que eu sempre esqueço o nome, o Jacob Tremblay. O que vocês acharam desse filme? Esse filme tem a melhor capa de todas, porque na capa ele explica o filme inteiro. Que é o seguinte: matamos o Predador. Ponto final. É isso. Acabou. A Predador não vai existir mais. É tudo que esse filme indicou e é o que acontece no filme, cara. Pra mim, o roteiro dele é horrível. A primeira coisa que eu pensei. O transformar o que a gente tinha acompanhado, principalmente no primeiro filme, que é o mais icônico, aquela tensão, a atmosfera de perigo e tal, os que nos outros filmes vai decaindo, mas ainda tem, dependendo, né, do filme em si. Você transformar isso numa comédia, cara, eu não consegui comprar essa ideia. Eu achei bizarro. E o time cômico do filme é muito exagerado. E é ponta solta, resolução ilógica, introdução de elemento desnecessário. Então, enfim, é aquilo. É aquela capa. Matamos o predador. Pronto. Tá, Ivaldo, eu não vi o filme. A princípio, você acha que vale a pena arriscar pra ver, porque a gente gosta do personagem, do predador, com toda essa mitologia? No cinema, ou não. Ou é melhor ficar em casa? Não faça isso, não faça isso, na moral. No cinema, não. Melhor ficar em casa, né? Locadora, velho. Locadora. Locadora. Eu vou te dizer de forma simples. Esse filme, pra mim, no meu ponto de vista, ele desconstruiu tudo o que o clássico tem, tudo que a franquia foi trazendo, mesmo que foi escada abaixo, mas tudo que você conheceu antes, esse filme desconstruiu, cara. No meu ponto de vista, desconstruíram tudo. Literalmente, acabaram com o personagem. Os mínimos detalhes do personagem, como aquele caçador temível, totalmente desconstruído nesse filme. Então, assim, pra ser sincero, assiste em casa e realmente num dia que você não tiver nada pra fazer e quando seu cérebro não estiver funcionando pra nada. De preferência, sério, faz outra coisa em paralelo pra não perder seu tempo. Tipo, fica assistindo filme e faz um trabalho da faculdade ou fica mexendo no celular, alguma coisa pra não perder totalmente seu tempo. Se você gosta, tem apego ao personagem, ao filme original, cara, esse filme vai te descer muito mal, cara, pode ter certeza. Não, mas, Ivaldo, além disso, assim, pra mim o filme não é só o fato dele ter desconstruído a imagem do predador. Ele tem outros defeitos, cara, que são defeitos de edição, cara. É horrível. A montagem do filme é muito ruim. Tem defeitos muito toscos de edição, cara, que você fica, você para e fala, puta que pariu, não é possível, velho, mas o que tá acontecendo aqui? Parece que o cara, é o que a gente conversa, pegaram um estagiário pra editar o filme no Windows Video Maker lá e falou, edita essa porra aí do jeito que der, cola as imagens aí que nem a bunda, que tu vai ganhar um extra. Eu acho que assim, o começo do filme, você até vai comprando, ele vai funcionando, aí depois tem uma hora que ele... Aí fudeu. Aí o filme vai pra um momento que você não consegue entender mais nada, já não faz mais sentido. Parece que são várias histórias que o cara jogou pra montar um filme só, mas que poderiam ser de finais diferentes e não funciona. Não, no começo, cara, no começo do filme, o Ivaldo olhou pra mim e o que eu falei, Ivaldo? Era tipo 10 minutos do filme, eu falei, cara, já vi umas 15 coisas bizarras nesse filme. Exatamente. Tem muita coisinha tosca, tá ligado? Os personagens são muito idiotas, cara. Então, assim, cara, eu vou te ser sincero, eu perdi, eu acho que os 5 primeiros minutos de filme, que eu tava no shopping e demorou pra sair o meu pastel. É a parte mais legal, os 5 primeiros minutos do filme, que são as naves, uma indo atrás da outra, né? Parece que é a melhor parte do filme. Então, pois é, eu perdi isso. Aí eu cheguei, eu comi meu pastel, aí eu cheguei na hora que o cara já tava sendo interrogado. O cara já tava... Você perdeu a melhor parte do filme. Perdi a melhor parte do filme. Depois disso, meu amigo, é só lixo. Eu já parei assim, mas que porra que tá acontecendo, sabe? O cara já tá sendo interrogado, não tem um personagem que gera empatia. Cara, é impressionante ver a reação dos caras na hora que, por exemplo, ah, nossa, minha família está em perigo. Eu preciso ajudá-los. Vamos. As atitudes são muito toscas, velho. As atitudes que os personagens tomam, sabe? Nossa, demais, cara, demais. Eu acho que o filme já começa errado, tendo o protagonista, um dos protagonistas, a criança, no meio daquele gore, daquela violência. Uhum, e sendo o condutor daquela história, né? Eu acho que isso já deixa o filme todo errado. Tá, mas tá tudo errado. Qual que é o papel da criança? A criança é a criança em perigo ou é aquela criança prodígio? É a criança prodígio em perigo. Exatamente. Não, porra, velho. Eu odeio esse tipo de clichê, cara. Então, é a criança prodígio em perigo, que no final da história ela não está mais em perigo, porque já tem outros perigos, e juntou tudo numa coisa só, e tem a bióloga que sabe dar tiro, e que vira quase um combo. Não, a Olivia tá no modo automático nesse filme. Tá muito ruim o personagem dela. Muito ruim, sabe? Nossa, velho. O vilão é outra coisa também. Puta que pariu, cara. Aquele vilão... Ele é um bom ator, o Boyd, mas esse filme ele não tá muito bom, porque também eu entendo que o personagem que foi entregado pra eles não é bom também, né? Pra todo mundo que participou. Então, Se a equipe que foi montada no Predadores de 2010 já era aleatória e não se conectava, assim como nos clássicos, que você tinha, um time que tinha mais ligação, né? Já era aleatório de 2010, aqui é aleatório pra caralho. Tem o Thomas Jane que não serve nem pra cair nesse filme. Tem umas cenas que eu vou citar aqui, mas assim, são cenas que chegam a me irritar ao extremo, cara. Que eu parei no cinema e falei assim, não, brother, o que tá acontecendo? Tem uma que ele vai... É um mini spoiler, tá? Mas é só algumas cenas assim sortidas. Tem uma que ele... Spoiler. Mas pode falar, vai. Uma cena que ele vai atrás do filho dele, tá tendo a porra da festa de Halloween na cidade, o cara tá indo no meio da estrada pro meio do nada, pro cu do mundo, e de repente tem uma explosão, ele volta, ele tá indo embora da cidade, mano. Que porra é aquela, velho? Eu não entendi. Exatamente, cara. Eu não entendi. O filho dele ia pegar doce aonde? Na autoestrada, velho? Isso, mano, ele pegou o rodanel pra chegar na porra da cidade, eu não tô entendendo, mano. Tem outra que o moleque tá no meio do campo de futebol, começa a fazer amizade com o cachorro lá, cagou pro cachorro, depois tem uma cena do cachorro correndo pro carro e o cachorro nunca mais aparece. É verdade. O cachorro sumiu, velho. Ah, mano, outra coisa que o filme faz é esquecer os personagens. Também tem a mãe do personagem do Jacob, que também tem uma parte que ela simplesmente some do filme e não explica pra onde ela foi depois. Simplesmente sumiu, não precisa mais dela. Não explicam mais nada. Teve a cena e ela sumiu. Pronto, acabou o personagem. O protagonista. O personagem principal, ele é ótimo, cara. O cara tá lá no meio de uma missão. Cai uma nave alienígena, ele pega peças de coisas alienígenas, um pedaço ele envia pelo correio, manda o Sedex alienígena aqui pra mim, minha caixa lá do correio. Aí ele fica com uma esfera que tem poderes de invisibilidade, alienígena, que veio da galáxia X, e fala, acho que eu vou engolir isso daqui. Caralho! Não se engole artefato alienígena. E o cara sabe usar. E o cara sabe usar aquela merda, não, e outra. O legal é quando ele chega na casa, vê a caixa aberta. Eu mandei por correio justamente porque eu achei que eu manteria vocês seguros. Quê? Cara, nossa, desse nível. O filme é uma sucessão de escolhas erradas. Vamos ser bem tranquilos, né? Não vamos pegar tão pesado assim. Anderson. Não mais do que a gente tá pegando. São muitas escolhas erradas no filme. É horrível, cara. Então, cara, e isso prejudica, porque, por exemplo, a parte do gore, ela tem muito gore, ele é bem violento. Os predadores são legais, a luta deles, os predadores são os caras, não tem como eles errarem, né? Os efeitos são muito bons. Os efeitos dos predadores, mas, cara, o resto do filme estraga tanto isso, mas estraga tanto, que aí você fica... E aquela parte do cachorro alienígena, gente, o que é aquilo? O problema não é o cachorro alienígena, eu entendi o que você quer dizer, o cachorro alienígena é o que aparece no filme, mas o que acontece com ele depois que realmente é intragável. Exato. Que é aquilo, pô? Por favor, velho. Anderson, pra você ter uma ideia, falando diretamente aqui com você, da desconstrução de alguns elementos clássicos do filme. Por exemplo, a gente tem a icônica questão do protagonista dos filmes anteriores olharem pra cara do predador e falar, caralho, você é feio pra porra, não sei o que lá. Aqui eles fazem questão de a menina pegar o predador e falar, nossa, como você é bonito. X. É, cara, é esse nível, esse... São outros tempos, Ivaldo. Exatamente. A gente tem aquela questão do predador arrancando o crânio do inimigo. Os filmes clássicos mostram ele limpando, guardando o crânio, ou levantando e gritando e tal. Nesse filme você tem ele pegando o crânio e... transformando em cubuca de sopa, né? Aqui não, aqui ele só pega, arranca e joga no chão. Tipo, ah, foda-se, dane-se, não tem importância nenhuma. Parece que eles fazem de propósito, tá ligado? O filme trabalha com a questão do novo predador, né? Do mega predador. De um rival daquele predador clássico. Né? Então o filme tenta construir essa ideia. Gente, mas é uma ideiazinha. E outra, o personagem do filho dele, que é autista, mas não é autista, porque não age como se fosse autista. E, mano, é cada coisa que é difícil de engolir. Bem, eu não sei qual é a real ligação, mas eu não sei se vocês perceberam, eles fazem menção a Alien vs Predador ali. Não percebi, porque eu não assisti nenhum Alien vs Predador. Sabe na cena que eles pegam a bióloga e levam ela na base? Tem aquela piadinha de idiota da base descendo, né? E ela entra e tem duas aras espelhadas com uns armamentos guardados. Sim. O primeiro que ela observa é uma lança, e embaixo tem uma lança de metal. A lança de cima é uma lança feita com a cauda de um alien amarrada com um aramezinho lá X, que é a lança que a menina usou no primeiro filme. Ah. E a lança de baixo é a lança do próprio predador, aquela que ele aperta e sai as pontas do lado. E do outro lado, quando ela olha no outro espelho, tem a máscara daqueles predadores. Então é menção Alien versus Predador. Ou seja, não mencionaram uma coisa muito boa também, né? Mas vamos ver como vai ser a recepção desse filme em termos de bilheteria. Eles não estão estão esperando uma bilheteria baixa, não. Eles estão esperando uma bilheteria relativamente alta no primeiro fim de semana. Agora, na estreia do filme, parece que o filme já fez 24 milhões de dólares nos Estados Unidos. Provavelmente ele vai ter uma boa bilheteria. É, já ficou em primeiro nessa semana, no lugar da Freira. É, cara, eu acho que eles aproveitaram o momento aí de poucos grandes lançamentos e estão brincando com a esperança das pessoas, né? Isso daí é usar a esperança das pessoas como massa de manobra, cara. Isso daí é criminoso. Mas o filme... Eu até me assustei, porque quando vendo os trailers, eu vi que o filme seria uma bomba, né? Você tem um pouquinho de noção quando o filme tem o caminho de ser uma bomba pelo trailer. Só que quando saíram as primeiras críticas, não foram tantas críticas negativas. Ele teve críticas boas. Porque teve gente que levou o humor do filme como característica do filme, devia ser relevado, e talvez tenha focado muito nas cenas de ação, que são realmente boas. Mas assistindo o filme, dá pra ver que realmente não dá. É mais um filme errado da franquia Predador, infelizmente. Eu tenho medo de um dia acordar e de repente ver que vai sair um filme do Predador dos irmãos Wayans. Porque pelo jeito que tá indo... Eu não duvido, viu? Não, eu tenho muito medo, sério. Eu acho que a última cena que eu vou citar aqui, a cena dos amiguinhos se matando ao mesmo tempo. Não precisa falar quem são. Mas a cena dos amiguinhos se matando ao mesmo tempo. Que nojo. Me deu nojo. Porque os caras queriam relacionar aquela ideia do Mac com o Blaine lá do... Não tinha ninguém pra falar, olha só, cara, liga pro CVV, procura ajuda. Não tinha ninguém pra falar isso? Não, cara, é triste o filme. É triste. É cena lamentável, realmente é uma construção muito ruim. O roteiro é muito ruim. A primeira coisa que eu pensei, quem foi que aprovou esse roteiro, pelo amor de Deus? Não tem como a pessoa aprovar esse roteiro em sua consciência e achar que esse filme vai bem. Mas, enfim, se der reflexo de bilheteria, pra ele está ótimo. Cara, de novo... O americano provavelmente vai gostar dele. Então, é porque assim, o americano médio não tem muito critério. E outra, quem que vai aprovar o roteiro desse? É a mesma pessoa que aprovou Alien vs Predador, cara. Porque não faz sentido, sabe? Tem pessoas que não aprendem com os erros. Pior, Anderson, a gente que acompanhou os clássicos, conhece o clássico, conhece os outros filmes anteriores, que tem apego até pelo personagem e tal, é você tá na sala de cinema e você vê pessoas rirem alto de piadas do tipo, haha, meu pinto é grande, cara, haha, ei, eu peguei numa arma, o que que você sentiu? Que eu peguei numa arma, haha, ei, te fiz um unicórnio, gata, e agora? Hora de pegar no pau, haha. Você fala, sério que estão rindo disso? Pior que é verdade, né, cara? Dá até revolta. Então esse é um filme dos irmãos Wayans. Praticamente. O Shane Black já é um diretor meio controverso. Tem no seu currículo, o Ame ou Odeio Homem de Ferro 3, né? Que muita gente gosta, muita gente não gosta, né? Ele foi se perdendo, né, cara? Ele já tá com a carreira meio indo pra baixo, né? É, ele entrou numa descendente que tá foda, viu? Meu medo é que se essa porra tivesse sequência, eles vão querer investir naquela merda de ideia do Independence Day, o novo que saiu, que é tipo assim, quanto maior e quanto mais escalafobético, mais lasers, mais armas, mais armaduras, mais coisas, vai ser melhor. Isso é uma merda espetacularmente grande também. Espero que isso não aconteça. Espero que nem tenha sequência essa porra. É, mas vamos esperar pra ver, porque a gente já viu que o único que não teve muita distância de tempo foi do primeiro pro segundo, já do segundo pro terceiro, do terceiro pro quarto, uma distância de tempo foi grande pra sair um novo Predador. Vamos ver como vai ser a resposta de bilheteria e o que vai acontecer, né, com o futuro dessa franquia. Eu não vou perguntar qual que é o filme favorito da franquia pra vocês, porque eu acho que é unânime que o Predador é o melhor filme da franquia, né? Ou alguém tem um gosto meio sádico e gosta de Predadores. Vou deixar claro que é o Predador de 87, tá bom? Exatamente. Eu não vou afirmar um filme favorito, mas eu vou deixar uma dica aqui, pode ser? Pode. Tem um fã-filme feito pro YouTube chamado Predador Dark Age. É um filme de meia hora, mais ou menos. O pessoal que fez o filme imaginou como seria o Predador na Idade Média. Então, assim, eu recomendo que vocês vejam. É muito melhor que Predadores, é muito melhor que esse filme atual. E, então, assim, e é 27 minutos, você assiste ali e se diverte bem mais do que com 4 horas desses filmes. Interessante. Fica a dica, né? Complementando essa dica do Anderson, acredito que ele concorda comigo também, as HQs valem a pena, viu? Tem muita HQ do Predador que vale muito a pena ler, é interessante. universo, assim, expandido das HQs do personagem. São bem legais também. Sim, duas. Uma você já citou, que é a 1718, mas as duas mais clássicas, que é Selva de Concreto, que é a primeira minissérie, e também o jogo Alien vs Predador, que saiu ali mais ou menos em 90, 91. São duas coisas que eu recomendo também, que vale muito a pena. Muito bem, comentamos os quatro filmes da franquia, chegamos ao fim do podcast. Você, ouvinte, que assistiu O Predador ou assistiu qualquer outro filme da franquia, quer comentar com a gente sobre o filme, quer dizer qualquer coisa sobre esse personagem, características do alienígena, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca, acesse o site www.nerdpatriarca.com.br. Lá tem podcast todo domingo. Você pode escutar todos os outros podcasts que a gente já gravou aqui no Nerd Patriarca. É isso aí, voltamos no próximo domingo pra mais um podcast. Falou, galera.